poderoso, eterno Pai da luz, de onde provém todos os bens e todos os dons perfeitos. Imploro vossa misericórdia infinita, infinita. Deixai-me conhecer um pouco de vossa sabedoria eterna, aquela que circunda o vosso trono, que criou e fez, que tudo faz, me conserva tudo. Fazei-me digno, enviando do céu pra mim, imploro por vós e por Jesus Cristo, por Jesus Cristo, a pedra celeste angular, miraculosa, miraculosa, estabelecida por toda a eternidade, maravilhosa, maravilhosa, que comanda e reina convosco, que comanda e reina convosco, meu Deus Todo-Poderoso. Meu Deus Todo-Poderoso. Pois eu preciso salvar os velhos, eu preciso salvar as flores, eu preciso salvar as criancinhas e os cachorros. Eu preciso salvar os velhos, eu preciso salvar as flores, eu preciso salvar as criancinhas e os cachorros. Imploro por vós e por Jesus Cristo, a pedra celeste angular, miraculosa, miraculosa, estabelecida por toda a eternidade, maravilhosa, maravilhosa, que comanda e reina convosco, que comanda e reina convosco, meu Deus Todo-Poderoso. Meu Deus Todo-Poderoso. Eu preciso salvar os velhos, eu preciso salvar as flores, eu preciso salvar as criancinhas e os cachorros. Eu preciso salvar os velhos, eu preciso salvar as flores, eu preciso salvar as criancinhas e os cachorros. Bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba. E os cachorros. Eu preciso salvar os velhos, eu preciso salvar as flores.